Me lembro bem de como era no passado. Bicho solto não podia ver passar do lado. Cadela nova, um rabo balançando. E eu de moto ali parado só filmando. O mano deu a fita e eu me liguei. Ganhei aquela ali dando mole pra você, dog. Dogão tem maior estilo, dispensa até cupido. Foram vocês que me deram esse apelido. Naquele tempo, ouvindo Racionais, com elas eu ficava uma noite nada mais. Que tá ligado, me conhece, sabe assim que é. Dogão não gosta de ninguém pegando no pé. Não dou ouvido pra voz que vem lá do coração. Nunca levei a sério, só queria diversão. Mas com você foi diferente, você sabe disso. Nunca pensei que um dia fosse acontecer comigo. Dançando na balada no meio da pista. Foi tipo amor de vira-lata à primeira vista. Não conseguia mais tirar você da minha mente. Sei lá, teu jeito e teu cheiro era diferente. Colei do lado e falei, aí eu sou o dogão. Lembrei daquele som que me pirou o cabeção. Eu nunca tinha visto uma cadela assim tão linda. Depois de perto vi que você era melhor ainda. Aquela pele escura de sol debaixo da lua. Olhando a curva, tipo imaginando você nua. Sentada perto da fogueira e bebendo vinho. A noite inteira com você fazendo cachorrinho. Mas peraí, dogão é mal, não vai ficar assim. Não vou deixar ninguém botar uma coleira em mim. Mas com você foi diferente, você sabe disso. Nunca pensei que um dia fosse acontecer comigo. Te amo, não esqueça. Mesmo sabendo que ainda tô pulando a cena.